Tango Eco Delta Fox, autorizado a decolagem 17, vento 090 graus, 09. Espaço 0, tráfego 1 hora, 8 milhas, uma cena 510, um Robson 44, não irá interferir em sua aproximação. Certo. Tranquilo, Romeu Oscar, mantente sobre condições visuais no corredor Veracruz. Tranquilo, Romeu Oscar, reporte através de Paris para ingresso do corredor Interlagos, ajuste em Salvador 9094. Nono 62, desce via para 2500, PES, após Itapira, volta, resto 366. O ajuste estava dando 094, está autorizado a RNAV da pista 10. B14, desce para 2510 após ETAP Serra Vito 366. O gol 1162. Está batendo, Kilo Romeo, confirma o COB. COB, Kilo Romeo. Gente, Kilo Romeo. Mande abraço, prossiga. Meu nome é Mande Bravo, mantém a escuta o controle e aguarde a preferência. Mande a escuta, Bravo. Estabilizado, TAM 3740. TAM 3740, torre 118-295. 245, certo. Eu tenho um dia bravo, torre 118, decimal 95. 1905, bom dia. Ponto 372. 3740, autorizado pouso no 0, vento 110 graus, 09. Livre pouso, então 3740. Tango Índia Bravo, para busca vida, chame na curta final, Tango Índia Bravo. Copiado Tango Índia Bravo, mantenha o setor, chame quando for abandonar o setor. Copiado 159 a bordo, 3:20, alternando com o fim, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via taxiway Índia, quando pronto chame a torre 118, decimal 95, o ajuste de altímetro 1014. Ativo de táxi via Índia quando for de espera de 295, ligado até logo. Gol 1790, portão 2, Recife, aguarde cópia, Fuca, transição Aracaju. Fuca Aracaju, certo. Cuidado imenso, no 7, apaixonado e pronto. Papai Romeu, Delta Romeu, papai. Vai para o Delta Fox, confirme chamada para o Fox. Comando ao 00 de minuto. Comando ao 400, sim, copiado, é para o Delta Fox. Vamos poder descer para 25? Delta Fox, autorizado subida para 25.00.10, ajuste salvador no 094. Muito obrigado. Delta 3740, levando 5. Delta 3740, táxi A, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, abandonar 3740. Pode ir um ponto de espera. Ponto de espera. 962, acende a identificação, deve vir chegada a Mari para nível 050, o ajuste estava no 094. 094, via Mário para 050, voo 962. Onda 5052, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. Coluna 790, o pegamento foi correto, reporte pronto para o pushback para mim. Ótimo, Juliette, para 3740. Para 3740, autorizado. Juliette para o portão 03. Juliette, portão 03. 62, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde. Eu já bravo, confirme a intenção? Sobrevoa aqui entre Abrantes e Eduardo. Gente, mandei um sobrevoo em Abrantes, mandei na minha escuta, o Tânia já bravo. Permanente bravo. O 55.000, confirme pessoas a bordo? Uno 75. Gente. Confirme para o trânsito. Madango Romeu, Quebec e Alfa, prossiga. São 3895 no portão 09, pushback, coordenação, equipe de solo, livre acionar. Reporte pronto para o táxi. Pouso, baixou e chegou ao gol 1162. Leocelo, Romeo Austin, ingresso Paris. 98, obrigado, tá bom. E bom dia agora, 556. Estou 1556, contato com o radar decolagem após 2 mil pés, totalidade direto Leda, estou para nível 360. Já vai ser mais 2 mil direto Leda, 360, 1556. Estou no 790, portão 02, espero que a coordenação equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Autorizado, seu ataque, estou. Autoriza acesso. Bom, meu ar está reposto e cedo, seu final. Guarda. Retorno de dia, Tango India Bravo. Presente, Tango. Gente, dá presente, prossegue, comprou da Enrimar o Papa Romeu Tango India Bravo. Delta Romeu Papa, aguarde pra decolagem, forma que a aeronave que decolou a frente possui o meu PC de saída. Aguarde um minutinho pra mais um instantinho pra decolagem. Delta Romeu Papa. Uno 162, no solo 51, libere direita, 1219 solo. Alisar 219. 007, o ajuste em Salvador 90104, estou autorizado a RNAV da pista 90, o ajuste está estabilizado. É liberado, já sabe o parador de tempo? Meia 2, cancelado da restrição de altitude em TAP, desse para 25007. É o 962. 1962, minha informação, tráfego 1 hora, 7 milhas, como oposto, mantendo 2500 pés, um Bravo 2, 9 papá. É o 962. Controle Azul 4082, bom dia. Azul 4082, bom dia, senhora, identificação dessa via, chegada a Mari para nível 050, o ajuste 1094. Agente 050 via Mari, quantidade de prol, Sierra Vida 368? Azul 4082, ou Sérgio 368. Sierra Vida 368, graças. Colagem no 7, vento 10 graus, 129. Tango Eco Delta Fox, 27 milhas sudoeste de Salvador, afastado agora, não atrás de 20 metros, porque estou sem frequência ali. Tá bravo, sente, quem negar no 0 no 4, vento no aeródromo 1, 1 no 0 graus, 1 no 0 nós, reporte no solo controlado, Tango Eco Bravo. 3, informação óbita, agora cópia Galeão. Xandé 62, 13, Oscar em curso. Prepare da El Lederone, aguarde cópia. El Lederone, aguarde. Pelo Romeu Oscar, agora no Caramelo da Piazza. Patantilo Romeu Oscar, em qual tráfego 12 horas, 2 milhas, helicóptero, mansão 506. Na escuta da torre, chame a torre agora 118, decimal 95. Obrigado, meu companheiro. Patango, filho, Romeu Oscar, no trabalho da Seasa. Papadão, filho, Romeu Oscar. Quem negar 1 no 0 no 4, o vento no aeródromo 1, 1 no 0 grau, 0 mais 1 mais para cheque. Informo o helicóptero pousando agora na RIMAR, 300 pés no momento. Reporte no trabalho da RIMAR, filho, Romeu Oscar. Matinho, vai reportar no trabalho da RIMAR, no 14, filho, Romeu Oscar. Um beijo a Bravo, no solo 5-4, frequência livre. Uno 790, copiado 93 a bordo, taxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Taxiway India. Quando pronto, chame a torre 118, 1095, o ajuste de altímetro 1014. Ok, autorizado o taxi, Taxiway India, torre 1895 no ponto de espera, 1014 para o voo 790. Uno, ótimo. Vento 100 graus 109, autorizado pouso pistão no 7. Nível pouso no 7, pelo Romeu. Vento. após a passagem do mesmo em direção ao ponto de espera, está autorizado Juliette para o portão 09. Juliette, portão 09, após o aviso ao começo, no número 2. Xanã 62, 13, pronto, cópia. Como é que eu procedo? Xanã 62, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November 857 até Mossul, nível 360, saída Dael, Leda, Irume, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5057, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. Leão, no 360, via Upper November 87, Mossul, Dael, Leda, Irume, questão do 0, curva de 5, 0513, 19. Oxalém 623, funcionamento correto? Reporte pronto para o posto de acionamento. Vou dar. Pena 12835. Controle. Chama aqui, prossiga. P3, PIF, 1251, lanterna 12835. Chama aqui, 12835, obrigado, bom dia. 366, estabilizado, 962. 962, Torre, 118, 195. 295, obrigado, bom dia. Bom dia, o 1962 estabilizado, é Renato da 10. 1962, continue aproximação, aguarde pista livre. Que negar 10 no pátio. 10 no pátio, no 962. Abatendo um quilo romeológico no solo 57, confirma o pátio. Pesado de virar na papá, depois se livre estacionar, bom dia. 082, voo certo 366, está autorizado a aeronave da pista 10. Desce para 25000, pede ajuste no 0 no 4. Aviso 366, atualizado para 4, para 2500, azul, para 10, para 10, para 10. Autorizado pouso 10, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Gente, autorizado pouso 1-9-6-2. Voo 1-7-9-0, decolou 5-8, 1-9-8, controle, bom voo. 198, obrigado, até a próxima. Controle Salvador, bom dia, voo 1-7-9-0, Apucajá, Maracajú, passa 1500. Voo 1-7-9-0, contato radar de decolagem, sobe via Puca para o nível 370. Sobe no perfil para o 370, 1790 da Gol. Eu já só rompeu o papá, chama a terceira Recife, 1251, alterna 12835. 251-2835, obrigado, bom dia, até a próxima. 395, após o pouso do Boeing da Gol, autorizado olhar em Mandeu no Jato. 962, no solo 1400, libere a direita, 1219, solo. 219. Pulo 962, tá com a arma, reposta antes da Juliette. Que arma, Juliette, 962. 95, autorizado decolagem no 0, vento 090 graus, 99. Gente, analisando, 4082. Azul 4082, torre 118, decimal 95. 295. Azul Salvador, decimal 132, 2196. Tanto 32, eu nomeei a senha de identificação da CV a chegada à área para nível 050, ajuste em Salvador no 094. Decolou ao 02, 198, controle bom. 198, 3289. Controle 3289. 895 com a tomada na decolagem sobre via da El para o nível 340. Está para 340 via saída, está 3295. 082, na escuta? 082, bom dia. 1402, QNH 1014. Autorizado pouso no 0, vento 100 graus, 1 no mais. Autorizado pouso, azul 4038 assente. Papapá, November, Oscar Romeu. Informação em curso Oscar. Confirma o 4-5-4? 2-6-8-5-1-2-4-3-2-5-1-2-5-4-5, gol 9-7-9-0. Secundário 2-5-4-5, obrigado. Patapapá November, Oscar Romeu. Autorizado, Salvador, Serra November, Vitor Bravo. Via corredores, altitude 1.000 pés, decola pistão 7, curva direita, corredor axé, aciona 0116, frequência do controle, Salvador, 119, décima 8. November, Oscar Romeu, cotejamento correto? 7 a bordo, pátio 5, confirme a autonomia e alternativa. November, Oscar Romeu, para assinamento, táxi de decolagem, chame a torre, 118, décimo 95, bom voo. Ocean 6213,

Alô, bom dia. Matéria 3. Azul 4082, táxi via Alfa, reposta da Juliette. Alfa da Juliette, matéria 3. Confirme para ele agora pro quadro. A prova que está mantendo agora é 225. Bom dia, é o 1864. Com informação alta, o box é 09. Desculpa, é o 10 para aprovação, passei, ó. Gol 1864. Oscar em curso, autorizado Salvador, Serra Brava, Mike Oscar. Via Opé Azul 17. Orago DCT, nível 350, saída Puca, transição Aracaju, decolada 1-0, primeira curva, esquerda, transponder 5077, frequência do controle Salvador, 119, décima 8. Aprovado, apresentou 57, horário de transição, decolada 1-0, Puca, transição Aracaju. Gol 1864, cotejamento correto, nível 350 aprovado, reporte pronto para o pushback e acionamento. Copia 213, copiado 131 a bordo, Guarulhos 3:30, aguarde 1 minuto para iniciar o táxi. Azul 4082, autorizado Juliette para o portão 01, agilizando. Juliette para 01, 4082, agilizar. Puxa 6213, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1, táxi Índia, quando pronto chame a torre, 118.95. Ajuste de altímetro no 0, no 4, fique atento a Embraer da Azul, ingressão no portão 01. Finalmente. Meia após ETAP, voo 7366, desce para 2500, pés do ajuste Salvador 1094, autorizado a RNAV, reporte estabilizado. Autorizado, reporte estabilizado, pode fazer o MDB Zulu da pista 0. Capatão, esse é o MDB Zulu da pista 0. 3895, Centro Recife, 1251, alterna 1128, decimal 35. 2613, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 100 graus, 109. Tango Eco Delta Fox, corredor Caixa Prego, rebote através de Veracruz, ajuste Salvador no 0104. Acende sua responda. 01 foi. Vai contar com a foto? Está acionado algum código de telefone? Gente, está passando lá com o Delta Fox, acione o telefone 0122, velho corredor Caixa Prego, reposta através de Vera Cruz. Passando o Delta Fox, informação para o Sério Gordo, não atraso de conhecimento do setor. Subida a critério, reposta através de Vera Cruz. Canal 6356, acione identificação dessa via chegada a Mare para o nível 050, o ajuste Salvador no 014, reduza para 250 nós. Mostrou? Oxana 6213, decolado ao 13, chame agora o controle, 119, decimal 8, deu um bom voo. 9862, obrigado, bom final de semana. Passando esse animais que pode incrementar até quanto? 200. Gente, esse que animais que mantém a 220 nós até a próxima posição pelo. Controle Salvador. Bom dia, Xané 6213. Xané 6213. Contato rodando na decolagem, sobe via da El para nível 360. Após 2000 pés, autorizado direto Leda. Romeu Vitoringa Bravo, acione a identificação. Romeu Vitoringa Bravo, encontra-se em Passério Golfo, no tráfico de conhecimento no setor, mantém-se sob condições visuais para serviço de formação de voo alerta, controle de Salvador. Autorizado, 3216. 3216, torre 118-95. 895. Prólogo no 864. 864. Prossiga. Gol no 864, portão 10, pushback, coordenação, equipe de solo, livre acionar, posto pronto para o táxi. Oi, chega. Salvador, muito bom dia. O 3216, final RNAV, dá no zero. Então, 3216, bom dia. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 099. Teve pouso no zero, 3216. Zero, decolada 17, curva à direita na saída Coral. Aciona 5101. Frequência do controle, Salvador, 119.8. Quilo Serra Lima, na escuta do solo. Quilo Serra Lima, sua transmissão foi cortada. Uma centena, Plano Yankee, aciona 5101, frequência do controle 119.8. Quilo Serra Lima, aconselhamento correto, confirma o POP e autonomia. Passando o Luiz Charlie Mike, mantenha a prova de pelo. Décimo ao 95, bom voo. Senhor de Salvador, muito bom dia, parceiro 2230. Estou a sua identificação, voo Amã, parece que está chegada a Amã. Ajuste Salvador no 0114. 60, prepare Dael, Leda Motiva, aguarde cópia, informação em curso, Oscar. F, conversa 2230, bateria. Bateria 2230, acima de identificação, voo Amã, para interceptar chegada Amã. Desce via para nível 050, ajuste 10 no posto. Identificou Amã, desce 050, resultado 1014, 2230, quando possível a polícia da prova de dona. 230, voo Amã, então. Amanhã, graças. 356, reduza para 2109. 1864, copiado 158 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via Pátio 1 e Taxiway Índia. Quando o ponto chame a torre, 118, décimo 95, o ajuste de altímetro 1014. Copiado, gol 1864. Salvador, 3216, 16, pessoal. 3216, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 3216. 3745, pronto, cópia. Proceda, 3745. Serra Bravo, Serra Papá, via Upper Zulu 10, Ubave, Upper Zulu 16, Cosmo. DCT Charlie, 9M Foxtrot, DCT Chomode, após sair conforme rota do plano de voo, nível 360. saída Dael, Leda, Motiva, decolada 1-0, primeira curva, direita, transponder 5050, frequência do controle de Salvador, 119, décima 8. Relativo autorizado, conforme nível 360, de rota do Pai de Boa, Pesulunda 0 para o Bave, a Pesulunda 6 para o Smu, direto Tiana da Vender Fox, direto Chamonte, após São do Plano, na falada da Dael, curvando direita, corpo saído da El, Leda, Motiva, 5050 é o transponder. E após o controle em 1998, é o TAN 3745. TAN 3745, cotejamento correto, reforço pronto para o pushback e treinamento. 3745, recuperado. Enxerga o Delta Fox, reforço através de Vera 2. 02. Voo 1864, bom dia. Autorizado alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 100 graus, 10 mais. Novembro, ação meu. Série 2230 reduza para 2190, nós segue com o número 3 na aproximação. Reduzindo 2190, 2230. Novo Quebec Alfa para servir em informações de Zola, agora sempre Recife, 1288, alterna 1260. Hora de solo, novembro Oscar Romeo. Ok, de novembro Oscar Romeo, decolado 1123, proa do farol de Itapuã, controle 119.8, tem um bom voo. 1998, novembro Oscar Romeo. Voo 1864, decolado 1123, controle agora 119.8, tem um bom voo. 198, bom dia, voo 1864. November, nosso carro não. Controle, bom dia, voo 1864. Papapá, novembro, Oscar Romeo, mantém a corrida achando, meu pé, depois de Farol da Barra. Depois de parar Farol da Barra, novembro, Oscar Romeo. É o Delta Fox, desce para 1.000 pés, depois através de Paris, para ingresso de corrida intervalo. Para 1.000 pés, é o Delta Fox. Boa noite, 64, contato com o radar no decolagem, só dizia a boca para o nível 350. Saída Buca para 360, com 864. É, corrigindo 350. O Kilo Serra Lima autorizado o ingresso, tá aqui via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Curva esquerda 200 e copulha magnética. 200, limite a magnética 100 de Simbra. Copiado, 100 de Simbra. depois de Charlie Mike, devido a tráfego, curva direita, proa 220, limite permanece. Tráfego voa agora 1 hora, 1,5 milhas, rumo nordeste, passando nível 050, descida para 2500, pés, um alfa 318. 220 está reduzindo a velocidade para poupar combustível, o índice animal. 7230 reduza para 1970, nós aí com o número 3 na aproximação. 1970-2630. 2067, autorizado por Guarulhos, informação. Oscar. 2067, Oscar em curso, autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via peso Luno 0. Tubave, eu peso Luno 6, Cosmo, DCT, Charlie, November, Fox Trot, eu peso Luno 21, Manchete, nível 360, saída Dael, Leda, Motiva, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5115, frequência do controle, Salvador, 119, décima 8. Prezador, Guarulhos, 360, Dael, Leda, Motiva, pista 10, pela direita, peso Luno 10, Tubave, eu peso Luno 16, Cosmo, Golfe. Peso 21, 51, 95, transponder 19,8, controle 2067, Alô. Indivisulu, curva esquerda, pro 125, está priorizado em Indivisulu, pista 10, para 2000 pés, o ajuste 10, 104. Sete, curva esquerda, 150, está autorizado em Indivisulu, da pista 10, está descendo para 2000, ajustado em 10, 104. Jale mais. 2230, já segue com o número 3, segue tráfego agora 12 horas, 190 milhas, descendo para 2000 pés, né, com 190. Gente, reduzindo 170, 2230. 1864, centro Recife, 12685, alterna 12545. 2685, 2545, bom trabalho, obrigado. 2230, desce para 4 mil pés, ajuste no 0, 14. 4.014, 2230. Batalha 2230, após toque, tirar volta 368. Gente, após toque, voo 368, 2230. Obrigado, bom trabalho, Cristiano. 6356. 6356, torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Controle Salvador, bom dia. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolou da 17, saída Coral. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, contato com o radar decolagem, sobe via Coral para o nível 100. Via saída Coral, 100, Kilo Serra Lima. Sanai 6356, bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 6356. Confirme já a visual com o campo, 6356. Afirma. Beijo. 080, vai para o reportado 1901 de 5, certo? Copiado no atraso de frequência no setor, tem frequência livre, novembro da Suíça. Novembro, Oscar Romeu. Oceano 6356, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 100 graus, 10 mais. Vento livre pouso na 10, Oceano 6356. O data pause reporte certo. Batango esse Charlie Mike, voa a posição Duna. Cliente Duna, Charlie Mike, já está visual com a pista, senhor. Deseja que acelere e diminua a velocidade. Esse Charlie Mike, confirme se magnética 101 de Simbra. Afirmo. velocidade tá de Simbra, senhor. Tá magnético ideal 9.3. Pode voar Simbra? Kit animais que voa a posição Simbra, chama a torre 118 decimal 95. Foi observado no desvio lateral da, do eixo da pista 0 de 0.7 milhas. 0.7 milhas. Confere, tá mesmo. Estamos corrigindo aqui. Obrigado pela informação. Bateria 230, desce para 25003, está autorizado a aeronave da pista 110. Segue tráfego agora 12 horas, 7 milhas do F190 com 160 de ground speed. Sente 2.500, autorizado a aeronave, seguindo o tráfego 2230. Vitor India Bravo, confirma estimado para você. Vitor India Bravo, sim, com Porsche passando 3500 pet. O F Delta Fox, fazendo o Porsche, já vai visual com o Porsche. F Delta Fox, torre 118, decimal 95. Reportar bastante travado, isso já é demais. Ocean M-A356 no solo 32, libere a direita e chame solo 121, decimal 9. 3, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Chamei a taxa via Alfa, chamei antes da Júlia. Alfa, vai chamando o 77, obrigado. Tá, obrigado. Alô? Ainda não, senhor, já vou reportar passado travado. Tomo com a velocidade acima do passamento, estamos reduzindo. Confiante. Torre Salvador, o Whisky Charlie Mike está baixado e travado agora, autoriza o pouso no zero. Gente, o Whisky Charlie Mike é avistado, autorizado o pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Autorizado o pouso na 1-0, ciente do vento, passado travado, prossegue. Papa Tango, Eco Delta Fox visual com bandeirante final de 1,5 milha da 1-0. Afirmativo. Continue a aproximação e aguarde autorização de pouso, Eco Delta Fox. O Delta Fox já passou aí, né, Paulo? Certo. Você é a Lima? Eu sou a Lima. Estou direto descendo, reporte para a descida. Direto descendo, reporte para a descida aqui, já. Valeu, 2230, torre em 1895. 2895, obrigado, boa tarde. Eu sou a Lima, no pouso ao 1450. Copiado pelo Pé Lima. Aproximação já avistado, informa o bandeirante tocando 1-0 agora, aguarde pista livre. Gente, agora 2-3. Parro meu vitorinho de Abravo, tem sequência livre. Tu é 4-3, aviação geral e operação X-Ray. Gente, solo aos 35, direita 121, decimal 9, Whisky Charlie Mike. Direita 219, obrigado, até já. Papa Tango Eco Delta Fox, no solo aos 35, confirme o pátio. Gente, direita via Papá, ao estacionar a frequência livre, o Eco Delta Fox. Ok, Alfa aqui, Lima, Pátio 3. Pátio 3 já atende aos sinalizadores. Obrigado. Baixaria do 2230, pista 10 liberada, o vento 120 graus, 10 nós, autorizado o pouso. Do repouso 2230, baixaria. Autorizado, já para o ataque, 2067. Autorizado, camarada, 2067, real. Azul 4463, pronto, copiar. Azul 4463, pronto, para cópia. Passarido 2230 no solo 38, libere próxima direita, solo 121 na decimal 9. 219, 2230. Sim, mas já tinha chamado o senhor anteriormente, só que o senhor não me respondeu. Autorizado Ilhéus, 180, conforme rota do plano, Golf 677, subida coral, curva direita, código 0263, no controle 120, corrigindo 1198. Tá, Romeu, que você é Lima, plano IFR modificado 1439, desça até 4000 pés, após estar a critério, repasse cruzando 4000. Minutinho, 2067. Passaredo, taxi, via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 2067. Voo 2067, a mensagem saiu sobre a modulada, poderia repetir apenas o PLB? PLB 085.